louco, oh louco. O gato subiu no telhado e latiu para a lua. Oh louco, oh louco. Se você entendeu a mensagem, então fique na sua. Se o céu é azul e a lua é vermelha, durando louco é de arte abstrata. Mas seu lado retrato não tem uma orelha. A hora certa está na batata. Oh louco, oh louco. Na hora de sorrir, não esqueça de limpar.